E hoje temos uma estreia, portanto, dizemos já com, enfim, instantemente, que ainda conseguimos ter já quase uma década deste programa, que ininterruptamente, todas as semanas, tem uma banda em destaque, que ainda conseguimos ter estreias. Sendo que hoje estamos, como costumo dizer, a redimir-nos de um pecado. É que nunca falámos com Márcia, apesar de várias vezes aqui falarmos dela e os seus pares falarem dela, e tão bem que assim falam, e de repetirmos de outros trabalhos onde ela vem a participar, ter presença assídua aqui na Boa Nova em termos de música. Pois bem, a Márcia, só hoje conseguimos o seu contacto para falarmos, e a propósito, naturalmente, do seu último álbum, o Quarto Crescente, que já está aí à venda e que foi pré-anunciado com a insatisfação, um tema que já roda há algum tempo aqui na Boa Nova. Pois bem, a Márcia dispôs-se a ter a boa vontade e a paciência também de maturar. Márcia, bem-vinda aqui à Boa Nova. É um prazer. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. É um prazer que estamos a falar consigo. E já há algum tempo que não traz si e vicissitudes várias fizeram com que não tivéssemos falado. Pois bem, estamos aqui presentes do seu terceiro álbum. Podemos chamar quarto se contarmos com o EP de Exato. Estreia. E sabe que é um lugar comum ouvir e ler coisas sobre si, que é sempre um gosto que o fazemos, mas não há entrevista nenhuma que não fale de um marco importante da sua vida, como é da vida de todas as mães, que foi o facto de ter sido mãe, precisamente, de ter tido uma criança, no primeiro desta sua carreira. Portanto, a seguir ao primeiro álbum, tivemos aqui a Márcia, enquanto mãe, a estrear-se, digamos assim. Pois bem, eu não quero fugir também desse lugar comum, porque efetivamente a Márcia vem enfatizando que essa sua etapa, não é, a marcou enquanto autora também. Qualquer pai tem uma prioridade na vida, que é proteger os filhos e proteger o seu ambiente e a sua vida. Digo isto, mas não conheço todos os pais do mundo, não é? Mas acho que me influenciou muito como pessoa, e eu, como escrevo autobiograficamente, é natural que essa maturação, que eu acho que é isso que acontece quando nos tornamos pais, não é? Amadurecemos de uma forma ou outra, depois se reflete naquilo que eu faço e naquilo que eu escrevo, e naturalmente na música que eu faço. Havia no coração do leito para ser amado um sonho, meu quanto perfeito. Eu tinha um gosto pelo despeito, rendido ao desabono de um corpo maleito. Pensei em haver de mudar. Raízes no luar, bem sei o que é meu de cuidar, mas ninguém torna-se um negro ar. E deixei-o ao frio, foi no mar inteiro que saí. Os olhos meus da vida que é minha, e tapei o vazio. Fui no mar e bem que eu caí do alto céu para matar a ninguém. Havia um coração desfeito, feitio amargo e sono, queimando no peito. E eu vinha doce por defeito, vertendo a mágoa solta num canto do leito. Pensei em ter de voltar, mas ninguém torna um dia medo no ar. E deixei-o ao frio, fui no mar inteiro que saiu dos olhos meus da vida. vamos recuar aqui àquilo que sabemos, que a Márcia sempre gostou muito das artes, obviamente, mais as artes gráficas, portanto, enquanto pintora, e veio cursar até Belas Artes. A música, de algum modo, é uma adenda a esse seu gosto pelas artes, portanto, e que veio a descobrir mais tarde? Na verdade, eu acho que descobri tudo ao mesmo tempo. Uhum. Como adolescente, comecei a pintar e comecei a compor, aí aos 13 anos. Já fazia alguns quadros e já fazia algumas canções. A questão é que tinha de fazer um curso, e o curso de pintura, se calhar não é assim para toda a gente, porque nem toda a gente tem pintores na família. Eu não tenho músicos na família, tenho um pintor, que é o meu pai, de modo que o curso de pintura era uma coisa muito mais certa para mim. Era aquilo, a única certeza que eu tinha era que eu queria entrar em Belas Artes e fazer o curso de pintura. E a música foi-se desenvolvendo em paralelo e, de certa forma, acabou por ser bastante libertadora, porque até entrar na faculdade eu pintava livremente, e depois de entrar na faculdade eu passei a ter de discutir muitos trabalhos, a ter de pensar muito naquilo que criava, em instalações e arte conceptual e arte contemporânea, e a música era, de certa forma, libertadora, porque falava só de emoções e falava livremente, não tinha de pensar em julgar o meu próprio trabalho, em censurar o meu próprio trabalho, também porque muito pouca gente o ouvia, e então compunha para mim, depois mostrava a alguns amigos e ficava por ali. E a música foi desenvolvendo, principalmente nesse mundo meio fechado, meio solitário, e depois foi crescendo e acabou por se tornar a minha profissão. Uhum. Mas foi uma coisa muito natural. Sei que veio, inclusive, a estar também no jazz do Hot Club. O meu irmão era a única pessoa que tocava instrumentos na família. E então, pelo facto de ele ter uma guitarra em casa, eu tive acesso a instrumentos musicais, né? Ele tinha uma guitarra, um órgão, e eu ia pesquisando o que é que saía dali. Mas depois, quando estava nas Belas Artes, achei que queria, de facto, ser cantora e ser pintora também, não é? Não queria escolher uma coisa em detrimento da outra. E então fui estudar para o outro club. Ouvia muito jazz, e ouvi uma vez num bar um disco inteiro de uma cantora, e pensei, realmente eu quero cantar bem. Por isso fui para o outro club estudar, fui trabalhar para conseguir pagar esse curso enquanto fazia as Belas Artes. E pronto, e era assim que me tornei bartender ao mesmo tempo que estudante de Belas Artes e estudante de música. E depois não cheguei a terminar o Hot Club porque tive um problema na voz e tive de passar para aulas particulares. Mas ainda foi uma aproximação do jazz bastante frutuosa para mim. Teu mundo, a quem te quer bem. Teu ledo, sorriso para quem tentar dançar contigo em par. Tira os olhos do cais e o ar que tarda não vem. Vai longe nascer-te, embora tu não saias. Sejas tu capaz de te entender, de mente clara, tão forte tens de ser, só para oferecer de dentro. Ficará bem. possas ser capaz tu de entender que o amor não sara por cada luz que acende o teu viver. Também se abre um espaço a manter, um lugar por preencher. Márcia, enquanto ligada à Real Combo Lisbonense, portanto, temos o João Paulo Feliciano. Sim, isso também é capaz de ter a sua gênese na altura das Belas Artes, porque uhum. Eu, quando fiz Belas Artes, estudava João Paulo Feliciano na escola, porque ele era artista plástico, e entretanto era muito amiga da filha dele. E quando o conheci, ele quis fazer, quis pensar numa editora, quis pensar numa orquestra, e de facto ele tem uma grande perseverança e consegue realizar as coisas que imagina. De modo que eu fui fazer um estágio para Barcelona em 2008 e ele disse-me, quando voltares vou ter uma orquestra para tu cantares e vou fazer uma editora e vamos fazer discos e vamos fazer coisas. E de facto ele fez exatamente aquilo que tinha Exato. Imaginado e projetado. E eu, quando cheguei, fui assistente dele de Belas Artes, e ao mesmo tempo isso permitiu-me trabalhar no ateliê dele e estar perto de não só dos artistas, mas estar perto de material de música. Ele tem um estúdio enorme, lindíssimo, onde tem imensos instrumentos musicais. Eu acho que é um bocado um sonho de qualquer músico passar lá tempo. E então desenvolveu-se assim o Real Combo Lisbonense, a Pataca, depois os discos, etc. Até depois eu ir para a EMI. Temas em dizer que sabes a razão para um tipo ser mantendo apaixonado. Fundo do silêncio nasce uma canção que diz o que o discurso não meteu em nenhum lado. Chegas tarde, ligas a televisão, que a vida não se atina sem jornais. Tormentos, maus momentos são pelo menos uns segundos, tudo assuntos que não me interessam mais. Vive-se vida sem igual, dentro do que impera não vai nada mal. Vive-se à espera que esta miséria não caia em cor. Que os dias me pareçam sempre iguais. Prometo dar-me o tempo em que me curo no futuro, e um de nós vai ter de saber mais. Vive-se uma vida sem igual, dentro do que impera não vai nada mal. Viva-se à espera que esta miséria vive-se uma vida sem igual. Dentro do que impera não vai nada mal. Vive-se à espera que esta miséria não caia. Muito do fenómeno, que é um fenómeno, enfim, que já aqui colegas seus falaram em família da pataca, não é? E que magníficos trabalhos têm lá saído, incluindo Charlie Brown, Walter Benjamin, enfim, tudo bandas que de algum modo têm surgido desse alfobra e que efetivamente depois permite que eles próprios vão designando nomes de pessoas que lá estão ligadas. E o da Márcia, embora já não ligado à pataca, é invariavelmente referido. E eu vou-lhe dizer porquê. Há aqui uma fase de desafios para quais as bandas passam e a Márcia irá passar ainda hoje. E, aliás, até para sempre aí que vamos, até para que a Márcia perceba a razão pela qual é designada. São três desafios. E o primeiro deles é este. Imagino que vem cantar aqui Oliveira do Hospital e que lhe permita trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que a Márcia iria convidar? Depende do sítio onde íamos tocar. Então, imagino uma coisa que é real, só não o conhece. Imagino um anfiteatro natural, com um arvoredo muito interessante, portanto, em semicircular, em que no palco está ao fundo, e que a Márcia, de facto, consegue ter aqui neste espaço, porque já aqui estiveram, com outras bandas, 12 mil pessoas. Bom, sem pensar muito, primeiro levava Samuel Luria. Muito bem. O Samuel Luria tem um espetáculo incrível, uhum. Além de ser um... Para além de ser aqui também um beirão, portanto, como bem sabe, portanto, a origem dele é de Tondela, não é? Ele é de Tondela. Exatamente. Mesmo. É uma pessoa incrível, é um artista incrível, é uma pessoa incrível e escreve divinalmente. Por isso acho que levava Samuel Luria, porque ele tem um espetáculo também muito versátil. Pode ter momentos muito intimistas e depois ter momentos de rock que fazem vibrar, e qualquer um deles faz vibrar, pronto, uhum. Eu sou muito fã do Samuel Luria. E quem é que eu levava mais? Eu não sei escolher, eu sou fã de muita gente, admiro muita gente que tenho a sorte de ser amiga e de ter conhecido entretanto, mas gosto desta nova geração também, eu acho que nós devemos andar atentos também àquilo que aparece. Exato. Gosto muito dos Best Youth, que são do Norte. Já foram convidados aqui da Bonova também. Já estiveram aqui em destaque. Portanto, estamos atentos, felizmente. Eu gosto muito deles também. O esperado mais que a morte, quando os espinhos já saramos, no corpo que partilhamos, esse coro. O que então nascer não será. Capítulo 2. E é aqui que eu lhe queria retribuir, enfim, o agrado. É que não imagino a quantidade de bandas que referiram aqui o seu nome como gostando de a convidar. Daí que era mesmo um pecado não termos feito destaque ainda, falando com a Márcia. Portanto. Eu espero ver a tocar nesse anfiteatro, existe mesmo. Existe mesmo, em facto. Chama-se Parque de Mandanelho. Isto traz-me uma pergunta, ainda antes de seguirmos aqui com a fase de desafios. Tem a noção que ainda antes de, enfim, de ser muito conhecida, porque o é, portanto, e por isso muito contribuiu também a versão da pele que há em mim, entre si e o GP Simões, portanto, que é facto um fenómeno em termos musicais e de visualização no YouTube, já era muito designada e reconhecida pelos seus pares. Tem essa percepção que foi no meio musical que de facto primeiro se ingrou? Talvez não tenho bem essa noção, não é a coisa que eu fico mais atenta. De facto, ver se tenho esse reconhecimento, se calhar devia ser mais atenta. Mas na Papaca é natural que as pessoas que lá passaram tenham bastante referência no meu nome, porque eu ajudei muito na criação daquela editora com o João Paulo. Na verdade, quando eu fiz assistência dele, eu fazia assistência a todos os assuntos da Papaca. Estive muito dentro daquilo que é fazer uma editora e seguir com as coisas para a frente e organizar concertos e organizar as fatiotas da banda. Por isso, eu tenho o maior gosto em ver o Hell como lisbonense hoje em dia. Acho muito bonito o que eles fizeram com o espetáculo da Carmen Miranda. E esse seria também um concerto muito bonito, também vi aqui no Teatro Ibérico em Lisboa. Seria um concerto também muito bonito para levar aí esse tal anfiteatro. E também reconheço imenso talento aos meus pais. São muitos pares. Agora ando um bocado fascinada com os da Tocumbo, também com o Diabo na Cruz. Gostei muito do último disco deles. Ouviu? Sim, passa aqui também na manobra, naturalmente. Estamos bem atentos. Quer Diabo na Cruz, quer Dead Combo, já estiveram aqui também na fase de destaques aqui na Boa Nova. Sabe que agora passamos então ao segundo desafio, e este é algo diferente. Imagino que vem uma banda da cena internacional e que, chegando a Portugal, enfim, uma vez que conhece o país, e agora até para sintonizar que está a falar para o livro do hospital da entrada a Portugal, seria ali por Vila Formoso, e mal chegam a Vila Formoso, saem de Fuentes de Honor, chegam lá, atenção, avisa a navegação, no nosso concerto queremos ter a participação da Márcia. Pois bem, de onde gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Gostava que viesse do Crioulo. Crioulo, muito bem. Crioulo, está aqui. É uma banda incrível. Ele entra no meu disco, por isso acho exatamente que gostava. Mas também gostava que fosse do Sting, ou do Beck, ou sei lá. Talvez esses. Sting já há algum tempo que não edita álbuns novos, mas o Beck tem também um magnífico novo álbum, portanto. Também gostava de participar no concerto de GNR, mas já participei. Exatamente. Os chutes e pontapés, sei lá, gosto de tanta gente. Running circles around the world. The yard gets sold. The only life we've ever known is in the shipyard. Agora o terceiro desafio. Dizem os seus colegas que é o mais difícil. Sendo certo que também já o fez, já inclusive veio integrar o disco de voz e guitarra. Portanto, o que nós queremos saber é o seguinte: imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que propõe à Márcia fazer uma versão de um tema, da sua maneira, para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem seria a banda ou o autor que queria homenagear, e que versão de um tema faria? Bom, eu já tenho algumas versões. tenho uma versão do Sérgio Godinho nesse disco da voz e guitarra. Exato. Mas a ver, talvez o Fausto. Fausto Bordal Dias. Fausto Bordal. Muito bem. E já agora, que tema que iria escolher? Talvez aquele da minha infância. O barco vai de partida, não é? Nunca sei os títulos. O mar das águas ardendo, o delírio dos céus, a fúria do barbatento, a areia dela e vai marujo leme. Vira o barco e cai marujo ao mar. Vira o barco na curva da morte e olha a minha sorte, olha o meu azar. E depois do barco virado, grandes surros e gritos da salvação dos aflitos, espala a mata, agarra quem me ajuda, reza, implora, escapa e pagode. Reza, tremem heróis e eunucos, são mouros, são turcos, são mouros a code. Aquilo é uma tempestade medonha, aquilo vai para lá do que é eterno. Aquilo era o retrato do inferno. Vai ao fundo, vou ao fundo. E vai ao fundo, sim senhor. Que vida boa era de Lisboa. Que vida boa era de Lisboa. Já passou a fase dos desafios. Bem, preciso de cantar essa canção. Pois bem, tal desafio criado. Portanto, se algum dia ouvirmos Vertido em Disco, sabemos de onde é que veio o desafio, que foi aqui na Rádio Boa Nova. Pois bem, ora bem, nós já falámos aqui da componente da criação e da maneira como a Márcia veio a chegar a este quarto álbum, mas gostamos muito de saber também se é uma pessoa disciplinada na criação dos discos, ou seja, se vai criando as músicas, portanto, e de algum modo vai guardando na gaveta a vida de um disco, ou se antes, porém, tem que se disciplinar, portanto, sentar-se na ideia de que vou criar um disco. Como é que funciona com a Márcia? Não funciona. Sou muito disciplinada, mas tenho a minha disciplina desorganizada. acho que sou muito séria com o meu trabalho, com os meus deveres e com as minhas tarefas. Mas sou uma pessoa muito desarrumada. Tenho as coisas todas, cada um no seu canto, e depois tenho de as organizar para me pôr sintonizada. E quanto às músicas, eu começo-as desordenadamente, gravo-as ou aponto em algum sítio. Às vezes nem aponto nada e quando estiverem terminadas, terminam. E assim que estão terminadas, gravo-as exatamente como as estou a imaginar. Num programa de computador ou no iPhone, uma coisa assim que seja rápida, e escrevo, termino as letras, vou terminando, vou ruminando durante muito tempo e não as largo. A minha disciplina é essa, é não largar, mas não sou nada disciplinada. Isso comigo, não sei se funciona com alguém, sentar e agora vou fazer isto, não, acho que não funciona. Confesso que nunca me apresso para deixar quem amo e quem nunca me enfada. Teu nome ficou cá impresso, mas cedo te perco para a rua arejada. Munida de todo o engenho para ver se te apanha o meu tom de menina. Permeias da voz de sereia que apesar de grossa me sai sempre fina. Corro atrás do tempo, mas o tempo corre. Ao sabor do vento, a esperança morre. Mudam-se as vontades e as inimizades. Só não muda a urgência em ter-te de verdade. Boa Nova, um mundo de emoções. Confesso que não me interesso por gente que veste como uma sandália. Mais certo a querer-te por perto, por teres a verdade que tão bem te calha. Não nego que a dor que carrego, carrego os meus versos com prosa erudita. Confesso o tempo que atravesso não é o melhor para me fazer bonita. Corro atrás do tempo, mas o tempo corre. Tô ao sabor do vento e a esperança morre. E vamos crescendo na mesma cidade. Tu dançando, eu vendo que pesa a idade. Mudam-se as vontades e as inimizades. anos. Só não muda a urgência em ter-te de verdade. Confesso que não me interesso por quem me acredita paixão mendicada. Despeço-me ao longe num beijo mais lindo que o Tejo. Não existe nada. Corro atrás do tempo, mas o tempo corre. Do sabor do vento, a esperança morre. E vamos crescendo na mesma cidade. Cantando eu vendo que pesa a idade. Mudam-se as vontades e as inimizades. Só não muda a urgência em ter-te de verdade. Corro atrás do tempo, mas o tempo corre. Do sabor do vento, a esperança morre. E vamos crescendo. Estou cantando, eu vendo que pesa a idade. Mudam-se as vontades e as inimizades. Só não muda a urgência. Temos aqui, como disse há pouco, o seu álbum é. Aliás, todo o seu trabalho é muito autobiográfico. E são partes difíceis, normalmente, a criação dos temas, o verter em palavras aquilo que deseja expressar. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa das coisas que se vivem, que se pensam. A parte boa é conseguir falar sobre elas, cantar sobre elas, escrevê-las num disco, num papel. É a parte prazerosa. Na verdade, as coisas que eu digo são autobiográficas. Não são autobiográficas somente. São coisas que às vezes eu imagino, ou que me dizem, ou que falam, em que eu sinto identificação. Quer dizer, uma pessoa conta-me uma situação qualquer e eu consigo identificar aquela sensação. Numa situação diferente, eu já senti aquilo. E acho que é a minha maneira de compreender o mundo e as pessoas. E daí pode surgir uma música. Foi para fazer um bom destino que ela inventou com que se entreter, dando-se aos mais altos desafios que toda a alma pretende ter. Experimentou o desatino, viu o seu esforço a querer se inverter. Ainda para mais, tendo aprendido, nunca é tarde para perder. Nada, levaste o grande dissabor. da fria madrugada. Quando assentou o teu sorriso, não te restava nada. Apenas tudo o que é preciso, a paz a caminhar. Entre o Dá e o Casulo vem agora a levar esta gravação deste disco até ao Rio de Janeiro. De onde é que surgiu essa sua ideia de o fazer e com que intento é que o fez? O que é que achou que podia trazer de mais valia para este terceiro trabalho? Eu só decidi ir ao Rio de Janeiro depois de conhecer o produtor, depois do produtor ter vindo cá, o Dádi Carvalho do Rio. Quando nós escolhemos o Dádi, eu fui conhecê-lo a um hotel em Lisboa, porque ele estava, por coincidência, a fazer escala passado uns 3 dias ou assim, daquele dia em que a gente falou. Ele estava a fazer escala de Paris para o Rio de Janeiro, porque eu tinha participado num concerto, e então eu fui conhecê-lo a um hotel e falámos logo muito fluidamente, parecia que nos conhecíamos há muito tempo. Deu para ver que ia nascer uma grande amizade dali. Depois ele veio cá em dezembro, falámos muitas músicas, trabalhámos muitas músicas, começámos logo a gravar algumas coisas. E pensámos, se calhar é uma oportunidade para pensarmos em ir ao Brasil. Organizámos e fomos em fevereiro. E foi o melhor que fizemos, porque gravámos todas as vozes lá e contactámos com outros músicos e tivemos a presença do Vinícius Cantuária também no disco, que é uma benção, porque é uma música incrível. E deu muita sonoridade rítmica de algumas canções. E foi uma sorte termos decidido assim. Também, há dias falávamos aqui com Cuca Roseta, também ela veio gravar, no caso dela, em São Paulo. Pois, tivemos uma... Pois é. E ela também tem um produtor brasileiro e também tem assim umas certas colaborações a disco. Exatamente. E aqui o que eu vou falar assim, é o próprio facto de ter gravado lá, de algum modo também pode vir a abrir portas em termos de espetáculos, ou isso é um processo um bocadinho mais complicado? Eu acho que é um processo bastante mais complicado, não tenho... Não tem a chuva a ver com o nevoeiro. É como gravar aqui num estúdio. Uma pessoa pode estar a gravar num estúdio e ninguém sabe, não é? Claro, claro, sim. Sim, mas há contactos que se vão criando. Mas já, e é transversal também aqui a outros autores com quem já falámos, igual estou a reportar também, por exemplo, António Zambujo, é que às vezes há pessoas que é preciso que haja outros músicos que abram portas, obviamente os locais que abram portas para que os portugueses de algum modo apareçam, porque depois de aparecerem torna-se tudo mais fácil, mas que é um povo um bocado fechado à nossa influência, um bocado ao contrário do que os portugueses fazem com os brasileiros quando vêm a Portugal. Tem essa percepção. Sim, é tudo uma questão cultural por trás, não é? Eu não acho os músicos brasileiros fechados. Eu até acho que eles têm uma atitude bastante generosa para com as gerações mais novas. Uhum. Por exemplo, o Caetano, que incluiu a Maria Gadu no concerto, numa tour. Uhum. Nós aqui não vemos isso acontecer. De modo que eu acho que eles não são nada fechados. Só que... tem de haver oportunidades para eles se encantarem, não é? A Carminho e o Zambujo são os músicos, neste momento, os músicos portugueses mais reconhecidos no Brasil, por alguma razão. É porque eles têm um enorme talento, esforçam-se muito, quer dizer, têm muito trabalho por trás e tiveram a oportunidade um dia, de uma forma qualquer que aconteceu, tiveram sorte e foram ouvidos. E nada melhor que ser ouvido para ser encantatório, não é? O Zambujo, então, o senhor começa a cantar e eu que já o ouvi algumas 30 vezes, já cantei com ele, fico sempre emocionada. É impossível resistir. E a Carminha, a mesma coisa, de modo que isso é uma conjunção de fatores, mas eu não ia julgar agora se eles são fechados ou nós somos fechados, não é? Nós ouvimos muita música brasileira também porque consumimos muita cultura de fora, não é? Nós consumimos muita cultura anglo-saxónica e muitas novelas brasileiras, mas creio que agora se está a abrir também uma ponte transatlântica com estas colaborações Portugal-Brasil, a Banda do Mar é um bocado o paradigma dessa união. Exato. Eu sei lá se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear. Sei não se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear. Vou até o dia clarear. O Rodrigo Amarante anda cá às vezes a tocar, não é? Tá o Momo também, que é um cantor mais ou menos da cena indie, também anda por cá agora. E eu já o concerto do Caetano em Viseu, em Lisboa. Vem, Marco, vem atrás de mim. Tô olhando a cor que a rua tem. Vem tarde, mas há de vir como uma sombra de ninguém. Nem cabe, nem sabe partir. Tiramos o sono e a paz também. Quem sabe como há de sair do coração que eu não sei. propósito deste disco, e eu recordo-me com uma piada, de uma conversa que tivemos aqui com os vozes da rádio, e depois mais tarde com os Azeitonas, tipo Tertúlia, a falarmos sobre a música do nosso país, e já há uns anos. Diziam com piadas, o que era o Miguel Araújo, que dizia que em Portugal quem se quer conhecer, conhece. Portanto, basta que as pessoas se disponham a isso e a colaborarem. A Márcia, nos seus discos, tem, e não só, portanto, há pouco referimos a João Pedro Simões, mas já referi também à participação de Isabel Lúria, no momento com o Menina também. De facto, as pessoas conseguem chegar às colaborações e que essas colaborações são muito bem recebidas pelo público. Tem sido sempre assim. Para este disco também foi fácil chegar às pessoas que vêm aqui a colaborar e dizer, pronto, sou eu, a Márcia, e quero ter a tua participação no meu disco. Este disco tem a participação do Criolo, assim como cantor, é o único, né? Foi mais difícil do que é cá, participar com o David Fonseca, ou com o Tiago Betancourt, ou com o António Zambujo, com o Jorge Cruz, quer dizer, estou a pensar em músicos com quem eu já colaborei. Cá é mais fácil porque somos uma grande família e, de facto, é o que o Miguel diz. Nós podemos conhecer-nos todos e ser amigos, e assim é que devia ser, e isso é muito fácil cá. Com a vantagem é que percebemos que há aqui trocas de músicas em termos de criação, e que é com gosto que vem o sucesso dos seus temas nas vozes de outros. Sim, no caso do Miguel e do Zambujo. A Luísa Sobral também com o seu último álbum, que tem a criação das músicas destes dois, do João Só, etc. Portanto, é muito interessante que haja este espírito de, entre aspas, de cooperativa, não é? Sim, eu escrevi recentemente para a Ana Bacalhau e para a Ana Moura. E é uma sensação enorme vê-las a cantar ao vivo uma música que eu escrevi. Também isso deixa frutos, não é? Exatamente. Também eu fico muito contente de ver os espetáculos dos outros. Eu acho que sempre, quando foi a voz e a guitarra, eu toquei no primeiro dia, e no dia seguinte fui com a minha filha, com o meu marido, ver os cantores, ver o espetáculo. E gostei muito do ambiente que se vê, principalmente nos bastidores, de camaradagem, e tantos músicos de cenários diferentes, não é? Gerações Corlão, que é do hip-hop, e Ana Deus, e Rita Red Shoes, e sei lá, são tantos músicos diferentes, e o Sérgio Godinho, e sei lá, e é engraçado ver como se pode ser uma grande família e darmos-nos todos bem fazendo coisas diferentes. E é um ambiente de camaradagem que eu acho que nos ajuda a ser um bocado mais fortes também. Não tenho horas para deitar, nem tenho quem adormecer. Não tenho motivos para acordar, sinto o meu corpo a doer. Meus olhos no infinito, com o futuro que eu lhes dei, na esperança eu me vou indo, correndo atrás do meu sonho lindo. Tinha uma voz que sossega, e a cada noite de entrega trazia paz ao coração. Pode um amor tão incerto fazer florir o deserto? Quer viver na solidão? Satisfação. Tenho rio e tenho mar, tenho consolo da canção. Meus olhos no infinito, hão de ver sol dourar, que eu sei, na esperança eu me vou indo, correndo atrás do meu sonho lindo. Ele tinha a voz que sossega, dom da verdade entregar, mas durava apenas um serão. Pode um amor tão incerto fazer florir o deserto? Quer viver na solidão? Tinha uma voz que sossega, o dom da verdade entregar, mas durava apenas um serão. Vou numa linha de ferro e a cada terra te enterro pra salvar meu coração. Ora bem, Márcia, agradecer-lhe a disponibilidade que teve aqui para connosco na Rádio Bonova, e seguramente eu costumo gostar de ter gosto, melhor, costumo ter gosto em dizer isto e poder fazê-lo. É que estaremos atentos ao seu próximo álbum, e só falta marcar o dia, mas já ficamos agendados que no próximo álbum cá estaremos, se Deus quiser, para fazer um novo destaque. Obrigada, espero que sim. Obrigado, Márcia. Eu sei. sempre.